nostro di saluto, buonanotte e pronte collaboro. Zero, pode guardar a aula presente. controle, confirmando 1208. Salvador, boa noite, voo 973, Canadael. T60, saída da El, voo 973. noite, Chané 6310. Temos, boa noite, senhor. Decolado no circuito. Fio da saída Fuca, subindo a 350, 63. 308, 308. Controle Salvador, boa noite, está 308, passa mil pés no perfil da bomba. Avião nível 370. Pode voar Momo, tá 350? Momo, tá 350. Buda presente grato, tá 350.